A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Boa Nova. Começa aqui mais um programa, A Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Boa tarde, caros colaboradores. Boa tarde. Rádio Boa Nova. Muito bem, vamos já começar pela sugestão musical do nosso Pedro Oliveira. Em continuação ao tema do programa anterior, começaremos com Aretha Franklin. Aretha Louise Franklin nasceu em Memphis a 25 de março de 1942 e é uma cantora norte-americana de gospel, R&B e soul, que virou o ícone da música negra. Foi considerada a maior cantora de todos os tempos pela revista Rolling Stone e, pela mesma revista, a nona maior artista de música de todos os tempos. Respect é uma canção escrita originalmente lançada como um single por Otis Redding em 1965. No entanto, Respect é mais conhecida como sendo a canção assinatura desta cantora, que a regravou e relançou como single em 1967. Passemos a uma notícia de âmbito internacional com a nossa Inês Garcia, desta vez que nos deve também preocupar. Desta vez, nas notícias de âmbito internacional, destaca a classificação dos 10 primeiros meses de 2014 como sendo os mais quentes dos últimos 134 anos. Os primeiros 10 meses de 2014 foram os mais quentes desde há 134 anos, ou seja, desde 1880, quando começaram a fazer-se registros meteorológicos sistemáticos. Além disso, o próprio mês de outubro deste ano foi também o mais quente dos últimos 134 anos, anunciou a Agência para os Oceanos e a Atmosfera dos Estados Unidos. Tanto os dados para os primeiros 10 meses do ano como para o mês de outubro de 2014 referem-se à temperatura média global do ar à superfície dos oceanos e dos continentes. Os primeiros 10 meses de 2014, de janeiro a outubro, foram o período mais quente desde que se começaram os registros em 1880, em que a média combinada da temperatura à superfície dos continentes e dos oceanos foi 0,68 graus Celsius acima da média de 14,1 graus Celsius da Terra para o século XX, ultrapassando o anterior recorde de 1998 em 0,2 graus Celsius e ficando empatado com 2010. Lê-se no relatório climático da Agência para os Oceanos e a Atmosfera dos Estados Unidos. Atualmente, 2014 está a caminho de ser o ano mais quente de que já há registros. Em relação a outubro, O relatório da agência também sublinha a sua excepcionalidade. O registro da média global da temperatura à superfície ao longo dos continentes e dos oceanos para outubro de 2014 foi o mais alto para este mês, estando 0,74 graus Celsius acima da média do século XX. E se olharmos só para a média da temperatura atmosférica nos continentes, a nível mundial, outubro de 2014 foi o quinto outubro mais quente dos registros. No hemisfério do norte, o aquecimento foi observado em zonas do sul da Europa, em regiões costeiras do oeste dos Estados Unidos e em grande parte do leste da Rússia. Em contrapartida, as zonas do centro da Sibéria registaram-se temperaturas 4 a 5 graus Celsius abaixo da média, diz ainda o relatório. O aquecimento em grande parte das zonas meridionais da América do Sul e oeste da Austrália contribuíram para a média elevada da temperatura nos continentes do hemisfério sul. Se consultarmos os mapas divulgados, por exemplo, para os primeiros 10 meses do ano, com as temperaturas médias do ar, em terra e no mar, Portugal surge entre os países que estão a ficar mais quentes. O mapa, com as anomalias dessas temperaturas, coloca o país com uma anomalia de cerca de 1 grau Celsius face a um período compreendido entre 1981 e 2010. E se estas anomalias na temperatura, observadas num certo período de tempo e num certo local, forem analisadas numa perspectiva histórica, comparando-as assim com o passado, então Portugal surge entre os países que aqueceram bastante acima da média. Ainda numa perspectiva histórica, mas agora olhando apenas para outubro de 2014, então Portugal está entre os países com aquecimento recorde. Isto é assustador. Vocês sabem que as várias épocas históricas provam-nos que houve períodos de aquecimento e períodos de arrefecimento das temperaturas. Mas a verdade é que o homem não é alheio a este aquecimento global, pois não? Isto tem a ver com que fatores que vocês também estudam em várias disciplinas, nomeadamente na área da biologia? Por exemplo, com o aumento da emissão de gases com efeito de estufa, como vão provocar o aumento de efeito de estufa e, consequentemente, o aumento do aquecimento global. Exato. Pois, estamos a falar da poluição em termos gerais, não é? Exatamente. Aliás, nós já fomos avisados pelos cientistas de que, se continuarmos a poluir o planeta ao ritmo que fazemos, e nomeadamente os países que estão a emergir em termos económicos e que estão a ser extremamente poluidores, o caso da China, isto vai ser assustador e isto vai-se voltar contra nós, porque vocês sabem que este aquecimento pode levar a que terras que sejam férteis um dia se transformem em deserto e que muito provavelmente também haja uma subida do nível do mar, o que vai, por exemplo, afetar muito a nossa costa e que provavelmente nós surpreendemos-nos cada vez com as anomalias climáticas, nomeadamente com furacões que, por exemplo, nós nunca tínhamos visto no nosso país, episódios que até de tornados que não costumavam acontecer em determinadas zonas do globo, e também estamos a falar de Portugal. Portanto, nós poluímos o planeta, mas tudo, o planeta vai nos dar o troco, não é? Nós já estamos a sentir essas consequências. Diz Francisco? A Inês falou há pouco também da temperatura na Sibéria ter subido em média 5 graus. A Sibéria tem lagos que costumam estar congelados durante o ano inteiro. Ora, aqueles lagos, esses lagos são enormes depósitos de gases que causam efeito de estufa. Ora, aqueles lagos têm gases de efeito de estufa suficientes para destruírem a camada de ozono completamente, acelerarem o processo de aquecimento global assim catastroficamente. Aquele tema que tu falaste no outro programa, do capitalismo selvagem, está interligado com esta questão da poluição e com isto que nós não estamos a perceber, mas nós estamos a destruir o planeta Terra. E isto vai-se voltar contra a humanidade, obviamente, não é? O homem vai acabar por criar condições, poderá não ser nas nossas gerações, mas no futuro, de não haver condições para a vida na Terra, se isto continuar a caminhar assim. É também, por exemplo, na China, toda aquela emissão de gases que lá está a acontecer, que vocês sabem, até quando foram lá os Jogos Olímpicos, que havia aquela nuvem constante que as pessoas tinham que andar de máscara. Que é impressionante, ao que parece, o ritmo poluidor de toda aquela voragem, e mesmo na Índia já está a acontecer o mesmo. Aquilo está a ser impressionante e está a provocar danos ao planeta que, obviamente, vão ter consequências no futuro. O capitalismo, se olhar às consequências. Exatamente. O que interessa é o ganho, o que interessa é o lucro, o que interessa é fabricar dinheiro, é produzir muito, é ganhar muito, sem se pensar no futuro da humanidade e sem se pensar no futuro do planeta e da natureza. Nada interessa, não é? Só interessa o dinheiro. Infelizmente, estamos num mundo assim, gerido por políticos que efetivamente concordam com isso, porque isto vai sendo discutido, vamos sendo avisados, tudo continua na mesma, não é? Infelizmente. 100.2. Fique bem, fique com a Boa Nova. Prosseguimos agora para uma sugestão de cinema, esperemos que mais agradável, Catarina. Mais ou menos. Situado nas montanhas da Carolina do Norte, na década de 1920, Serena é uma história de amor entre George Peterborn e a sua jovem mulher Serena, uma estreante no mundo dos negócios, de exploração da terra e da madeira. A força e a capacidade de liderança de Serena surpreende os trabalhadores e as ambições que ela tem sobre o crescimento da empresa aumentam à medida que se prepara para lutar contra o governo para manter as suas terras em vez de as vender para os parques nacionais. Mas a tragédia atinge este casal depois de Serena sofrer um aborto e descobrir que não pode mais ter filhos. Esta condição faz com que não consiga suportar a ideia do filho ilegítimo que o seu marido teve de uma relação anterior e acaba por contratar um dos funcionários para assassinar o filho antes destes conhecerem. O que irá acontecer? No elenco Bradley Cooper, Jennifer Lawrence e Sean Harris, a realização é de Susan Beer. Serena estreou em Portugal a 20 de novembro deste ano e ainda podes encontrar nas salas de cinema nós. Já temos esse filme nos cinemas? Entre sim, nós? Sim. Muito bem, então é mais um filme para ver agora no Natal. Sim? Rádio Boa Nova. Espetacular. E sugestão de leitura, o que é que sugeres, Inês? Hoje sugiro A Persistência da Memória, que é uma obra recentemente publicada por Daniel de Oliveira. Este livro conta a história de Camila, que está permanentemente em conflito com a sua consciência. Dotada de uma aptidão rara, a que a medicina designa por síndrome de memória superior, tem a capacidade de se recordar ao pormenor todos os acontecimentos da sua vida, mesmo aqueles que desejaria esquecer. Nesta teia de emoções, onde se misturam o passado e o presente, o amor e a perda, a culpa e o prazer, Camila busca a liberdade que a memória não lhe concede, sobrevivendo entre relações extremas e perversas. Um segredo inconfessável e a frágil fronteira entre sonho e realidade atravessam este romance desconcertante sobre a intimidade de uma mulher perseguida pelas sombras da sua própria história. Este é o primeiro romance de Daniel Oliveira, que já conta com ótimas críticas que dão destaque e relevo a este livro. Muito bem, estamos a falar daquele da Daniel Oliveira, da televisão, daquele programa muito bem, que esteve recentemente em Oliveira do Hospital, ao que eu ouvi dizer. Assinar, provavelmente, autógrafos desse livro. Exatamente. Muito bem. Estamos aqui sempre em pleno. É curioso que esse livro tem o título de uma obra célebre de Salvador Dalí, A Persistência da Memória. Curioso, do surrealismo. Passemos à política, Sr. Francisco Carvalho. Hoje vou falar de certos erros que os políticos dão em debates ou discussões de ideias durante debates no Parlamento e não só. Pois muitos deles também nós os damos, tal como muitas outras pessoas. Todos nós já vimos como decorrem os debates na Assembleia da República e como às vezes não correm assim tão bem, como no caso do nosso Ministro da Economia, Pires Lima, fez há umas semanas atrás. O que foi deplorável e diminuidor, quer dele, quer do sistema democrático em si. Mas o que está em causa é o uso errado na troca de críticas e argumentos que os deputados fazem entre si. Um dos tipos de críticas que vemos em debate às vezes é a caricatura das medidas dos deputados, que consiste em distorcer o argumento do deputado opositor, dizendo de outra maneira favorável para o crítico, fazendo uma medida errada. Isto é um exemplo de um diálogo entre deputados. Eu acho que devíamos cortar o número de funcionários públicos no setor da saúde. E a resposta: ai sim! E o que é que vais fazer com todos os doentes que necessitam da ajuda desses funcionários? E os funcionários, o que é que eles vão fazer da vida? Olha que as coisas não são assim tão fáceis. Moralmente falando, quem tem razão é o crítico e não quem está a propor a medida. Mas num debate deve-se ter atenção ao tipo de críticas que se fazem, pois esta está extremamente mal estruturada, apesar de ter razão e ir diretamente ao ponto da questão. Pois, efetivamente, os nossos políticos, e especialmente os nossos deputados, nem sempre, os nossos e os dos outros países, nós falamos dos nossos, porque são os que nos estão próximos. É nós a falar, fazemos estes erros. É, mas eles não os deveriam fazer, não é, Francisco? Porque eles têm responsabilidades acrescidas às nossas e, portanto, eles devem dar o exemplo, porque eles estão na casa da democracia e, em primeiro lugar, devem ter respeito pelos cidadãos que os elegeram e, portanto, devem ter um discurso elevado. Obviamente que devem dirimir argumentos, porque é essa a função deles. Uns são de esquerda, outros são de direita, outros são de centro. Têm ideologia diferente, obviamente, mas devem respeitar-se, devem fazê-lo de forma elevada, devem ser educados, porque infelizmente tu nomeaste aí situações em que efetivamente até nos parece que, para além de haver o desrespeito pelos cidadãos que os elegeram, até há o desrespeito pela própria instituição onde estão. não é verdade? Que é deplorável, porque estas pessoas deviam, de facto, ter a noção de que estão lá porque foram eleitos pelos cidadãos portugueses e, portanto, estão lá para o representar o melhor possível. Diz Daniel. Sim, também têm de ter um pouco cuidado com o que dizem, porque estão-nos a transmitir ideias erradas do discurso. Exatamente. Por vezes é que nem se consegue perceber, eles por vezes até se atropelam uns aos outros, não dando a devida atenção e não se respeitando. Por exemplo, há algo que eu não gosto de ver muitas vezes, eu se calhar e muitos cidadãos, quando por vezes é o governo que está a falar e a exprimir as suas, o primeiro-ministro ou um ministro, ou um deputado de uma bancada, e os outros, em vez de ouvirem educadamente como deve ser seu dever, sorriem. Riem, falam assim a voz baixa. É assim, é extremamente é que isto é uma questão de educação. É assim, como é que nós na escola podemos pedir aos nossos alunos para ouvirem com cuidado o que os colegas dizem, para o respeitarem, quando nós vemos que ao mais alto nível, gente com responsabilidades não faz? Não é assim, minhas meninas? O que é que acham do assunto? Parece-vos que os nossos deputados honram bem a posição na Assembleia? Inês, o que é que te parece? Gostas de ver as imagens da Assembleia? Eu gostar não gosto, porque acho que eles não têm respeito uns pelos outros, acho que é errado falarmos sobre outra pessoa, até pode mesmo uma pessoa quando está a discursar, tem de estar concentrada, estando a dizer uma coisa correta ou errada, e acho que ninguém tem o direito de interromper o raciocínio de alguém, acho que deve esperar pela sua vez, dar a sua opinião no momento certo. Claro. Aliás, esta falta de respeito que muitas vezes os nossos políticos mostram, e neste caso os deputados mostram, por quem os elegeu, porque se o Parlamento é a sede da democracia, estes senhores só lá estão porque o povo português os elegeu e lhes deu o poder para a mão, nós somos os governados, eles são os governantes, não é? Já dizem os nossos iluministas, mas eles têm o dever, pelo menos têm esse dever, de facto honrar quem neles confiou. Eu lembro-me que a semana passada toda a nossa opinião pública tomou conhecimento de algo que me parece a mim e a quase todos os cidadãos, penso eu que se calhar a todos, nos parece vergonhoso. Repararam que os dois principais partidos da nossa cena política tentaram fazer aprovar na Assembleia a reposição das subvenções aos ex-políticos. Parece que foi um acordo entre os dois principais partidos e, obviamente, porque têm a esmagadora maioria na Assembleia, faziam aprovar. Os pequenos partidos, nomeadamente esquerda e também, ao que parece, o pequeno partido de direita, insurgiram-se, disseram que era imoral, e é, porque reparem, é repor as subvenções a uma elite, a gente que tem outros meios e que tem bons meios para sobreviver, quando temos uma função pública e reformados com cortes brutais nos seus vencimentos ou reformas. E gente que até a quem foi cortado, por exemplo, o subsídio de desemprego ou subsídios de abono de família. Portanto, isto é imoral. E reparem que o que nos dá a sensação a nós cidadãos é que esta elite política, eu acho que eles nem são elite, eu acho que eles são pseudo ou elite, porque uma elite que se preze deve ser correta, deve ser séria e deve respeitar quem os elegeu. E estes indivíduos parece que não o fazem. Eles não têm a noção das dificuldades porque as pessoas passam, eles não têm a noção das dificuldades que há no país, como é que é possível quererem gastar dinheiro de todos nós que andamos aqui a apertar a nossa bolsa para pagar a gente que nem sequer precisa desse dinheiro, porque muitos destes políticos que já exerceram a política há uns anos têm as suas próprias reformas e grandes reformas, porque nenhum deles tem a reforma mínima, todos eles têm reformas de vários milhares de euros e, portanto, isto é imoral. E, no entanto, se não fossem os pequenos partidos a chamarem a atenção para isto e a comunicação social ter reagido, provavelmente as subvenções tinham passado, a reposição das subvenções tinham passado. Portanto, isto é uma demonstração que a nossa classe política, como há pouco o Francisco dizia, tem que ser mudada. Eu espero que os nossos jovens pensem seriamente em ir para a política, Francisco. Eu espero seriamente que os nossos jovens vão para a política, começando pelo Parlamento dos Jovens, onde ganham alguma tarimba, e depois seguirem, porque nós estamos a precisar de substituir esta gente, que eu acho que são maus políticos e que representam mal, gente que sobretudo apela aos seus interesses e não zela pelos interesses da população portuguesa. Diz, Daniel, qual é a tua opinião? Acho que eles também estão a demonstrar um pouco mais de educação para cá para fora do Parlamento, porque se eles se metem a falar mal dos outros e a julgá-los, quem são eles para dizer, para julgá-los, se não têm poder para isso. São para saber respeitar os outros e dar o exemplo. Porque quem mais poder tem, mais deve dar o exemplo, não é? Um outro erro também é comum em debate e na apresentação de uma medida ou na eleição para um cargo. O deputado apresentador começa por dizer, por exemplo, ou me elegem ou este país que irá na ruína e no caos total. Este tipo de argumento é errado, porque obviamente não há apenas duas hipóteses na sua eleição. Durante o mandato deste indivíduo poderia começar uma guerra violentíssima, que causaria imensas mortes e o caos total, e pouco ou nada poderia ele fazer para prevenir isso. Ou um dos seus opositores ser eleito e tirá-lo das nossas inúmeras crises, desde a económica até à cultural, e fazer o mandato mais bem sucedido desde 1910. Não seria o argumento de um candidato a primeiro-ministro ou presidente da República que iria mudar isso? O último ponto é um que muitas vezes vemos num debate, principalmente quando os políticos estão a debater, não são lá grandes profissionais. Reparamos que eles, quando não gostam muito um do outro, seja por que razão for, ou quando reparam que estão a perder no debate, recorrem à sua arma mais comum, que consiste em não criticar o argumento, mas sim o indivíduo, e fazer o argumento falso por causa de algo que tem a ver com o indivíduo, mas nada a ver com a medida. Exemplo. Na minha opinião, é errado fazer todos estes cortes. Resposta. Mas o que é que tu percebes disso? Tu andas com a mesma vida que tinhas na universidade 20 anos depois? Não tens decência para estar aqui, muito menos para criticar as medidas dos outros. Este ponto é algo que me irrita imenso, pois vê-se deputados e medidas de boa qualidade ir literalmente pelo cano abaixo devido a estas críticas pessoais. Quando o deputado criticado tem algum calibre, sempre consegue dar a volta à crítica sem ofender pessoalmente o outro. Mas o argumentador de menor calibre, mas que continua a ter boas ideias, e é imediatamente deitado abaixo por uma crítica destas, pois não sabe contra-atacar um argumento destes, e muitas vezes deixa ao nível do seu crítico por também criticar a sua vida pessoal, passando de um debate de ideias a uma autêntica conversa de tasca, sem contar com o facto de uma crítica destas ser logicamente incorreta. Na minha opinião, este é o pior tipo de crítica que se pode fazer a uma pessoa num debate de ideias. E, sem dúvida, um golpe baixíssimo. Concordo plenamente. De facto, lá devem discutir ideias e ideologias. Nunca as questões pessoais, nem haver ataque pessoal, que infelizmente vemos. Até às vezes, em debates televisivos, nós vemos as pessoas estarem a ir pelo ataque pessoal em vez de estarem a ir pela discussão de ideias, que, obviamente, é isso que interessa aos cidadãos. E isto é o que o Francisco acabou de dizer, é o que está a acontecer hoje no Parlamento. Foi a discussão do Orçamento de Estado, que é sempre muito animado. Estão a mandar lá foguetes, entre aspas, uns para os outros. E não discutir ideias devidamente na ideologia. Pois, exatamente, tem razão. Querem acrescentar algo? Desagrada-vos muito estas atitudes incorretas dos políticos, não é? Eles têm que ouvir o nosso programa para ver se aprendem alguma coisa. Esperemos que sim, senão nós gravamos e enviamos diretamente para a Assembleia da República. Rádio Boa Nova 100.2 FM. Vai Quando Hoje são uma banda belga criada na cidade de Bruxelas. É um dos grupos mais bem-sucedidos do país, com grande reconhecimento internacional, nomeadamente no nosso país, onde estiveram recentemente para um concerto de despedida, pois anunciaram o fim da sua carreira. No total, Vai Quando Hoje já rendeu mais de 7 milhões de álbuns e mais de 3 milhões de singles. A letra aborda a essência da mulher e não poderia vir mais a calhar para a temática da violência sobre o género feminino. Dreams from the past. dark, she will swear he'll never mislead her again. Passemos a um tema mais leve, ao nosso desporto motorizado. No mercado de transferências de pilotos da Fórmula 1, há muito que é sabido que Alonso vai deixar a Ferrari, mas agora é oficial. Depois de 5 anos, 1.186 pontos, 44 pódios e 11 vitórias. Tudo indica que Alonso irá para a McLaren, mas ainda não se sabe quem será o seu colega de equipa, se tal acontecer. Com a saída de Alonso, a Ferrari não perdeu tempo em contratar um novo piloto, o tetracampeão Sebastian Vettel, por 3 anos. No WRC, a M Sport já confirmou Evans e Otanak, ficando apenas por anunciar quem será o piloto do terceiro carro. A Volkswagen vai continuar com os mesmos pilotos, Ogier, Latvala e Mikkelsen. A Citroën ainda só confirmou Meke, mas Ostberg também deverá continuar. A Hyundai, como é sabido, já tem Newville assegurado por mais 2 temporadas e recentemente anunciou também a continuidade de Sordo, faltando apenas saber quem irá acompanhar esta dupla com o terceiro carro. Tudo bem, temos os campeonatos a acabar, Pedro. Já acabaram todos? Já acabaram todos. Pronto, agora tens que fabricar aí notícias. Sim. Até quando recomeçam depois novamente? Janeiro, fevereiro. Ah, então está quase. Depois do Natal já temos outra vez aí os campeonatos a arrancar. Olha, aquele piloto, já me disseste há pouco em off, que aquele piloto que sofreu aquele grave acidente continua praticamente em estado vegetativo, não há melhoras? Sim, ainda não há confirmações, mas há quem diga que já melhorou, mas continua num estado grave. Muito grave. Também tivemos notícias do Schumacher. Sim, está em cadeira de rodas, mas ainda não reage a nada mesmo. Pois, esse, como os nossos ouvintes se recordam, não foi propriamente um desastre de automóvel, ele que andou grande parte da vida dele na Fórmula 1. Foi um desastre a esquiar, creio que nos Alpes, no inverno. Nos Alpes franceses, diz o nosso Daniel, que está atento a estas notícias. FM, boa nova. Muito bem, e agora é mesmo o nosso Daniel que traz mais uma vez uma preocupação no âmbito da saúde. Desta vez o Daniel lembrou-se de que os nossos jovens não andam a alimentar-se devidamente, não é assim, Daniel? Isso. Então o que é que tu tens constatado? Os nossos jovens, como é que... Por exemplo, os nossos jovens na escola, como é que se alimentam? Os nossos jovens na escola alimentam-se através de porcarias. Isso é mau, Daniel. E o que é que tu chamas de porcarias? Por exemplo, não vão à cantina muitos deles, não é? Mas não há McDonald's em Oliveira do Hospital, passando a publicidade. Então o que é que eles comem? Em vez de irem à cantina, muitos não vão à cantina, não é, almoçar? Vão aos supermercados. E comem o quê? Comem batatas fritas. Bebem Coca-Colas. Comem hambúrgueres. Hambúrgueres não. E assim andam até... E assim andam até... Até ao fim do dia. Até o final do dia. Tendo, e o pequeno almoço? Apercebes se eles comerão, por exemplo, em casa antes de sair um bom pequeno almoço? Não. Provavelmente também não. Os meninos, qual é a opinião que têm? Parece-vos que os nossos jovens, gente da vossa idade, os vossos colegas de turma, as pessoas com quem convivem, que tipo de hábitos alimentares têm? Parece-vos que são saudáveis? Por exemplo, os que são de longe ou comem na cantina ou têm que socorrer de outras formas para se alimentarem, não é? Porque passam aqui um dia inteiro. Reparem que há gente, por exemplo, os nossos alunos que vêm ali da zona do Seixo saem de casa por volta das 7 da manhã e chegam a casa às 6:30. O que quer dizer que estão praticamente 12 horas fora de casa. É muito tempo, não é? Portanto, mesmo que eles tenham comido, e acredito que muitos comam antes de sair de casa, eles depois precisam de reforçar a alimentação aqui a meio da manhã, porque têm muitos deles aulas até à 1:25, almoçam tarde, depois não sei que tipo de almoço fazem, vocês devem saber melhor do que eu, não sei se concordam com o Daniel, e depois só vão chegar a casa muito tarde. Portanto, estão a ver que são muitas horas, e horas em que estão a trabalhar, porque estudar, estar nas aulas, estar concentrado, estar a participar, estar a tirar apontamentos, exige concentração, exige... atenção. Exatamente. Qual é a vossa opinião? Parece-vos que há uma boa alimentação ou há aqui uma alimentação errada? Eu acho que os nossos jovens cada vez têm uma alimentação pior, mas este hábito de eles terem uma alimentação saudável devia ser incutido desde muito novos em todos nós, porque o que acontece é que chegam a esta idade e acabam por fazer as escolhas erradas, optam pela comida plastificada, fast food, que tem elevado teor em gorduras, açúcares, que não é nada benéfico para a nossa saúde, e que não nos ajuda em nada, não é nada positivo. O que acontece é que há muitos alunos que eu vejo na escola que por vezes nem tomam um pequeno almoço e a meio da manhã são capazes de ir ao bar, neste caso, e comer um bolo de pastelaria, um chocolate, coisas que lhes fazem mal. Outras vezes é à hora do almoço, é pacotes de batatas fritas, bebidas gasificadas e assim ficam até à noite. Portanto, ninguém com este tipo de alimentação consegue ter um bom rendimento. Ninguém. Portanto, acho que também há aqui os pais destes alunos devem ter preocupação de, no final do dia, de se informarem ou pelo menos perguntarem aos filhos o que é que eles comeram. Podem sujeitar-se a uma mentira, porque por vezes os alunos escondem muitas coisas aos pais, mas tentar não custa. Disseste bem, os filhos escondem muito aos pais, sobretudo nesta idade, e também mentem em relação à alimentação, que só lhes é prejudicial a eles, diz Inês. Eu ia concordar com o Daniel e com a Inês. É verdade que muitos dos alunos nesta escola, nesta e noutras, não têm a alimentação adequada, não tomam um pequeno almoço de manhã, e muitos deles, ou porque não gostam de comer na cantina, ou porque simplesmente não vão, sujeitam-se a comer comida pouco saudável, que não só lhes faz mal à saúde, como também o rendimento escolar deles nunca há de ser proveitoso. Eu admito que eu própria também não vou almoçar na cantina, mas tento ter uma alimentação saudável e não ir muito por batatas fritas, ou por bebidas gasificadas, ou algo assim do género. Não quer dizer que por não ir à cantina não tenha uma boa alimentação, mas muitos destes jovens o que procuram é mesmo isso, batatas fritas, bolos, bebidas gasificadas, que acabam apenas por ser prejudiciais à sua saúde. Exato. E a Inês tocou aqui num aspecto, que, as duas meninas, Inês, tocaram num aspecto muito importante e que por vezes não se apercebem. Eu muitas vezes noto que os alunos ao final da manhã estão com fraco rendimento, não conseguem concentrar-se, não conseguem participar, estão sonolentos e isso tem a ver muitas vezes com os déficits alimentares. Por exemplo, todos nós sabemos que tomar um bom pequeno almoço é fundamental, porque vocês chegam às 8:30 à escola e vocês entram logo em atividade cerebral intensa, por vezes. Vocês têm uma aula, seja de filosofia, seja de matemática A, seja de história, seja de português, umas exigentes de uma forma, porque têm, por exemplo, trabalho intelectual é sempre, não é? A não ser aqueles alunos que, de facto, estão numa atitude completamente passiva e não intervêm na aula, porque aquele aluno que, efetivamente, pretende ser um bom aluno e trabalhador, tem que estar sempre ativo, ou deve estar sempre ativo na aula, seja a fazer contas, seja a ler um texto e a interpretá-lo e a participar na aula. E muitas vezes eu creio que até a falta de rendimento por parte dos alunos e a falta de concentração, a falta de porque eu noto, por exemplo, na última aula da manhã, que só acaba à 1:25 e que é muito tarde, quem não comer um bom pequeno almoço ou quem não reforçar a meio da manhã, e sobretudo em idades que, reparem, as meninas sentem isso, mas eu acho que os rapazes ainda sentem mais. Os rapazes, sobretudo na idade da adolescência, a partir dos 13, 14, normalmente têm grande apetite, têm um grande apetite. É quando os rapazes, mesmo quando comiam mal, a partir dessa altura, passam a comer imenso. E precisam de fazer boas refeições, refeições suculentas, variadas, equilibradas. E realmente eu parece-me que, sobretudo, porque quem é daqui perto consegue ir a casa e consegue fazer uma refeição a meio da tarde ou até vai almoçar a casa. Mas aqueles meninos que são de longe, e são muitos, e são a maioria da nossa escola, efetivamente eu creio que muitas vezes os pais não se apercebem disto, mas eu creio que muitos deles estão mesmo mal alimentados. Não é uma questão de estar a passar fome. Provavelmente por vezes nem será por necessidade, mas é comerem, como vocês dizem, as coisas erradas, irem ao bar e comprarem chocolate, irem ao bar e comprarem um bolo com excessivo doce, com excessivo creme, e não optarem efetivamente por fazer uma refeição mais saudável. Diz Daniel. Não quero, uma das recomendações que eu faço para os pais é tentarem se informar o que é que eles comem a nível de alimentação. Fazem durante o dia. Aliás, vocês há pouco disseram, e bem, que há jovens na nossa escola, e provavelmente nas outras isto acontece, que são subsidiados, têm direito a ir à cantina fazer o almoço, vão lá muitas vezes porque são obrigados a fazer o registro, mas não almoçam. E provavelmente os pais não sabem disto. Ou seja, o Estado está a gastar dinheiro com esta gente. Aliás, ainda outro dia passou uma ordem de serviço nas salas a avisar que quem está a fazer isto vai ser penalizado e vai-lhe ser cortado o subsídio. E bem, não é? Porque, assim, somos todos nós que estamos a pagar subsídio a estas pessoas, pago com o dinheiro dos nossos impostos, para eles depois desperdiçarem esse dinheiro, não comem. É assim, a comida na cantina, acredito que haja dias que não agrada, mas há outros dias provavelmente agradará. E tem a sopa, tem uma peça de fruta, tem um prato principal. É de certeza preferível ir comer um pacote de batatas fritas, um bolo ou beber uma Coca-Cola, que são tudo produtos que nós sabemos que são prejudiciais à saúde. E assim, não vamos ser também fundamentalistas. Não é por beber uma vez uma Coca-Cola ou comer um bolo que nos faz mal. O que me preocupa é que estes jovens estão a fazer isto diariamente. E isto, reparem, tirando o jantar, provavelmente vão comer o jantar em casa. Tirando o jantar, eles passam aqui um dia de uma péssima alimentação, 5 dias por semana. E isso é extremamente grave ao fim de um ano escolar, e depois estes hábitos vão-se reiterando ano após ano. Isto acaba por ser extremamente prejudicial à saúde. Não é assim, cavalheiros? Os meninos, como é que almoçam? Já agora, eu quero saber onde é que vocês almoçam. Eu almoço em casa. Sempre? Todos os dias vais almoçar a casa? Sim. Muito bem. Comida feita pela mamã ou pelo próprio menino? Exatamente. Aí é o próprio menino. E muito bem. Então está ótimo das duas formas. Por comer em casa e por ser o menino a fazê-lo. Senhor Pedro Andrade, onde é que o menino almoça? Em casa. Muito bem. Também é o menino que faz ou a mamãe deixa feito? Algumas vezes. Algumas vezes também faz. Ai, temos aqui meninos muito prendados. Senhor Pedro Oliveira, onde é que o menino almoça? Cantina ou bar. Cantina ou bar. Então, e quando é que é na cantina e quando é que é no bar? Quantas vezes por semana? É quando não gostas de comer da cantina, é isso? É isso. Está bem. Menino Daniel, onde é que o menino almoça? Sempre na cantina. Muito bem, Sr. Daniel, é assim mesmo. E o que é que tu dizes da comida da cantina? Uns dizem que é boa, outros dizem que é má, outros dizem que uns dias não se pode comer. Diz lá. Depende dos dias. Mas geralmente é má ou é boa? É 50-50. 50-50. Pronto, há dias que se come perfeitamente. E assim, quando não se gosta muito do prato principal, pelo menos tem-se a sopa, não é? Tem-se uma peça de fruta, não é verdade? Tem-se um pãozinho para comer. Para quem quer... Provar o pão. Pão, exatamente. E se quiser não gostar do prato principal e quiser repetir a sopa, as senhoras permitem? Às vezes. Às vezes, sim. Inês, onde é que tu almoças? Em casa, comida caseira. E quem faz? Quem faz? Pela mãe. Eu. Almoço 5 estrelas, pela mãe. Pronto. Catarina, onde é que almoças? Depende dos dias, às vezes vou a casa, às vezes almoço fora da escola. Depende e dos quando dias. Almoças fora da escola, o que é que comes? Depende dos dias, às vezes vou... A um supermercado e comes e o quê? Peço um menu, peço mesmo comida de prato. Muito bem. E o menu tem o quê? Um prato, por exemplo, com carne ou com batatas, salada, arroz, sopa também inclui ou não? Se quisermos, sim. Sim, e uma peça de fruta? Se quisermos também. Se quisermos também. E a menina Inês, onde é que almoça? Eu, maioritariamente, fora da escola, porque sou um pouco longe. E o que é que come? Como a Catarina, nós costumamos ir almoçar as duas e também... Pedes o menu? Pedimos o menu, normalmente. E, portanto, procuras equilibrado. Umas vezes peixe, umas vezes carne. Exatamente. Sempre que posso. Com salada. Com salada, com sopa. Fibras, com sopa. Tanto com que a meio da manhã eu próprio também trago sempre peças de fruta comigo para comer. Muito bem. Essa de meio da manhã é muito importante porque vocês têm uma manhã muito cheia. Exato. Sobretudo quando têm aulas até às 3h25. São muitas horas, sim, não é? É? E vocês notam perfeitamente que há uma quebra a nível físico, a nível de rendimento. Ninguém com o estômago vazio. Eu muitas vezes noto, vocês percebem-se muitas vezes nas vossas turmas que há alunos a sentirem-se mal durante a manhã. Muitas vezes esse sentir-se mal tem a ver com falhas na alimentação. E até mesmo quando uma pessoa não se alimenta a meio da manhã, não se sente com... energia. Quando se com energia, nem sequer consegue prestar atenção a uma aula. Exatamente. Nós chegamos ao meio 25, se não comermos de manhã, eu falo por mim, se eu não comer a meio da manhã, num dia que tenho aulas até ao meio 25, eu chego antes do meio 25, já estou cheia de fome, já não estou a prestar atenção ao que está a passar na aula, mas sim a ver quanto tempo é que falta para a aula acabar para poder ir comer. Vocês lembram-se que no ano passado, sim, vocês tinham uma turma que eu dava aulas sempre ao último tempo da manhã. Sempre. E eu recordo-me que eles não se podia falar em comida. Cada vez que se falava em comida, eles não nos falam em comida, que nós estamos cheios de fome. E eu notava-os, eu sobretudo a partir, quando se aproximava a uma da tarde, eu notava aos alunos, e continuo a notar, felizmente este ano não tenho nenhuma turma a essa hora, porque eu não gosto desse, eu nunca gostei deste horário, eu acho que é demasiado pesado um terceiro bloco de 90 minutos ao final da manhã, que recai já na hora de almoço, e eu noto os alunos com uma quebra enorme. Portanto, eu achava que, por exemplo, a vossa turma no passado era penalizada pelo facto de ter sempre aquelas aulas, sim, sim, àquela hora, porque os alunos a certa altura não conseguem concentrar-se. Já só pensou no almoço, evidentemente. Por vezes, muita gente a meio da manhã pode até comer, pronto, um bolo, um chocolate. O que acontece é que esses produtos, os açúcares, são de absorção rápida, ou seja, no momento até nos podem fornecer muita energia, mas depois esse efeito perde-se e entramos em quebra. Exatamente, é isso que acontece. Pronto, estás a ver, Daniel, só trazes boas opções aqui para as pessoas discutirem e para alertar também os pais lá em casa para estes problemas. 100.2 Fique bem, fique com a boa nova. Tina Turner, considerada como uma verdadeira diva, cujo nome de nascimento é Anne May Bullock, publicou uma autobiografia em 1986 que revelou casos graves de maus-tratos contra ela pelo seu então marido, Ike Turner, com quem cantava desde os 17 anos, antes da sua separação em 1976. Seguida pelo divórcio em 1979. Depois de praticamente ter desaparecido da cena musical por 4 anos após o seu divórcio com Ike, ela reconstruiu a sua carreira lançando uma série de sucessos, começando com o single Let's Stay Together em 1983. Miss Hot Legs, como é reconhecida, hoje com 65 anos e a residir na Suíça, sem cantar ao público desde 2008, vendeu até hoje 180 milhões de discos entre LPs e singles. Vamos recordar Be Tender With Me Baby, um tema de 1990, não dos que mais sucesso obteve, mas por nós escolhido por ser um apelo à compreensão no seio do casal. Muito bem, ainda bem que voltas a trazer esse tema, porque infelizmente na nossa sociedade a questão da violência contra a mulher no seio familiar, infelizmente, é um tema que todas as semanas ouvimos e da pior forma, porque normalmente acaba em muito maus tratos ou mesmo em assassínio, infelizmente. É um tema que deve ser debatido pela nossa sociedade. It isn't like me to be begging you. Don't let go, don't let go. Just stay with me another day. When I'm not myself, please understand me. I'm so confused, I don't know what to do. But don't give up, don't give up, it just may take a little time. Be tender with me, I'm so afraid you'll go away. Be tender. Oh, be this way, but I'm so lonely, I could die. Be gentle with me, babe. I'm so afraid you'll go away. Be gentle with me, babe. Oh, Vamos passar às notícias da escola acerca do plano de atividades do agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital. Começamos com as notícias das bibliotecas escolares do nosso agrupamento, enviadas pela sua coordenadora, professora Graça Brita. As bibliotecas escolares do agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital convidam toda a comunidade educativa a visitar a Feira do Livro, que decorrerá de 1 a 16 de dezembro, das 9 às 17 horas. Os livros vendidos têm um desconto de 10% sobre o preço fixado pela editora e abrangem vários estilos de escrita, adequam-se por isso a várias faixas etárias. Aparece com os teus pais, com os encarregados de educação ou com amigos e aproveita para adquirir as prendas de Natal. Provavelmente uma das melhores prendas que se pode dar, para quem ainda dá em tempos de crise, são livros. A Porto Editora lança o 6º concurso para a votação da Palavra do Ano 2014. Pelo 6º ano consecutivo, a Porto Editora lança a votação para a escolha da palavra deste ano. Nesta primeira fase, a editora portuguesa pede as sugestões que no início de dezembro levarão à escolha das 10 candidatas finais. Depois, até às 23h59 do dia 31 de dezembro, decorre a votação para apurar a sucessora de Bombeiro, a Palavra do Ano 2013. A editora informou em comunicado que está já ativa a página onde podem ser feitas as sugestões para a lista de 10 vocábulos que reflitam um ano de inúmeros acontecimentos e factos de relevo em diferentes áreas da vida coletiva. Invariavelmente há palavras que definem e identificam esses momentos e que ganharam maior importância no nosso cotidiano. Até 30 de novembro podem ser sugeridas as palavras candidatas, das quais serão selecionadas as 10 finalistas, que a 1 de dezembro seja lançada a votação para a escolha da Palavra do Ano de 2014. A Porto Editora fará essa seleção dos 10 vocábulos candidatos após acompanhamento e análise da realidade da língua portuguesa, com base em critérios de frequência de uso e de relevância assumida, quer através dos meios de comunicação social e das redes sociais, quer da utilização dos dicionários da Porto Editora nas suas versões online e mobile. As 10 palavras candidatas serão alvo de votação online durante o mês de dezembro e a vencedora será apurada no início de janeiro e verá a palavra mais votada incluída no dicionário. Apelamos agora à participação no Parlamento dos Jovens. Lembramos todos os nossos alunos que o Clube Europeu promove, uma vez mais, o programa O Parlamento dos Jovens e o concurso Euroescola. Trata-se de uma iniciativa da Assembleia da República desenvolvida ao longo do ano letivo com as escolas de todo o país. O programa culmina com a realização anual de 2 sessões nacionais na Assembleia da República, uma sessão destinada aos alunos do ensino secundário e outra sessão destinada aos alunos do 2º e 3º ciclos do ensino básico. Esta iniciativa tem como objetivos estimular o interesse dos jovens pela participação cívica e política na sociedade,